sem razão me afogo, mesmo sem ter nem porquê. Primeiro copo que tomo, logo me empolgo no álcool, logo me perco no asfalto, sem palco me sinto alto, inútil toma de assalto. E a madrugada me julga, minha malandragem se oculta, já não percebo ninguém e não respeito ninguém. Fora de si não tem essa, se já tropeça num copo, logo embola a conversa. As horas passam e não vejo, desejo seca a garganta, a família sofre mudança com tratamento no CAPS. Escrevo histórias sem lápis, erros que a alma não apaga, só minha luz que se acaba. A madrugada gigante, eu procuro linha mais larga que a cocaína. Me encontra primeiro teco, uma droga, segundo teco, acelera. Já foi uma grana de graça, minutos viram sem graça, perdendo a vida na praça. Doença, vício, loucura, estendo isso a censura. Não entendo isso e porquê, eu corro risco sem ver. Até me sinto zumbi, com alguns amigos zumbi. Admitir é o passo pra se reconstruir. Admitir é o passo pra se reconstruir. Nem alma, nem fé, não adianta se não quer. A fechadura que segura a estrutura a pé. Sabe quem tu é, sabe qual que é. Então mané, qual que vai ser? Nem alma, nem fé, não adianta se não quer. A fechadura que segura a estrutura a pé. Sabe quem tu é, sabe qual que é. Então mané, qual que vai ser?